meu coração. E na imensidão das tuas mãos, leva além, além de tudo aonde eu possa te contemplar. Guarda o meu coração na imensidão das tuas mãos e leva além, além de tudo aonde eu possa te contemplar. Estás assentado acima de tudo e todos, santo és, santo és. Estás assentado acima de tudo e todos, santo és, santo és. Só tu és santo, céus e terra param para ouvir. Assentado acima de tudo e todos, santo és, santo és. Estás assentado acima de tudo e todos, santo és, santo és. Só tu és.